onipotente é o Senhor, Deus para sempre é. Não temerei se comigo for, nele eu tenho fé. Na tempestade não vou temer, nem no revolto. Ondas é meu Jesus, faz tudo acalmar. Quando o servo clama, Deus manda resolver. A sua destra conosco está. Destra.